usando no corpo localizador, sexta vista, Gol 1271. Quem é que passa a dor no complexo final HM2, 1186? 26, obrigado. Bom dia, Gol no 271. Bom dia, Gol no 271, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque trem, senhor. Baixou e travou, pista vista, Gol no 271. Gol no 271, tem pouso autorizado, pista no zero, evento de 130 graus, com 09 nós. Teve pouso 110, Gol no 271. Sente, agora a transferência. E Juliette, portão 05, nesta frequência, Polo 271. 1-8-0-7, agora o centro na frequência 1-2-6-0. 2-6-0-9-0-9-0. 95, formação Echo. A significação chegada à mar, direita para 2 no pé, ajuste 1.013, estacionado 4076. 4076, senhor, para 2.013, possibilidade de baixar, seu número? Duna, autorizado. Duna na prova de graça, senhor, 2.013, vai vir 900 aqui. 9625 na Proto 3W. Cima aqui, informe estabilizado. 9625. Whisky, Juliette Romeu. Me chamou Whisky, Juliette Romeu? Positivo, bom dia. Whisky, Juliette Romeu, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-1. Whisky, Juliette Romeu, está autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Whisky, Juliette Romeu. Para a parada, vai estar no pátio principal, isso que vai demonstrar. Sim, agora 2 e 18 meia. 18 meia, senhor, muito bom dia. Salvador, muito bom dia, web 9625. Bom dia, web 9625, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque trem, senhor. Baixou e travou. Objeto 9625 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 130 graus com 08 nós, web 9625. Autorizado pouso na 10, objeto 9625 e 3. Paulo, bom dia. Webjet Whisky Juliette, perfeito.